TV eu tava maior cruzeira. Nesse instante eu vi parar o camburão. Vira entrar, tô fora com a minha grana na mão. Deixou na minha conta um conhaque de alcatrão. Pega ladrão, pega ladrão. Foi enjaulado, foi autuado.